vai segurando. É que eu sou dona, dona da festa toda, toda. Sou dona, dona da festa toda, toda. Se restou alguma dúvida, permita que eu responda. Eu sou a dona da festa toda. Dona, na, na, dona, na, a, a, dona, na, na. Deixa eu me apresentar. Sou Glória Groove do Brasil, eu vim pra ficar. Pode contar pras amigas, vai. Chama o bonde todo, é. Avisa quem chegou, a dona do jogo. Pode chegar junto, não tem babado. Aqui a firma é forte, nós corre lado a lado. Pra um dia contar a história da mina que mudou tudo, que veio da zona leste pra virar dona do mundo. É que eu sou dona, dona da festa toda, toda. Sou dona, dona da festa toda, toda. Se restou alguma dúvida, permita que eu responda. Eu sou a dona da festa toda. Dona, na, na, dona, na, a, a, dona, na, na, dona, na, a, a, dona, dona, a, dona, dona. Eu sou a dona da porra toda. Ai, meu Jesus, que negócio é esse daí? É mulher, que bicho que é? Prazer, eu sou arte, meu querido. Então pode me aplaudir de pé. Represento esforço, tipo de talento, cultivo respeito. Cultura, drag, lição. Um salve a todas as montadas da nossa nação. Corro com vocês, eu sei que fácil não é nunca. Lembra dos